E nós pingos, nós pingos, eu tá lá em baixo, o primo tá lá em cima. E nós pingos, ele entrou comigo e eu botei pra cima. Confiança, pensei mal. Se o que eu faço é fácil, então faz igual. Nós pimba na tua dama, foi pinball. Quatro bolas, muita tinta e paintball. Pensei que eras de confiança, pensei mal. Se o que eu faço é fácil, então faz igual. Nós pimba na tua dama, foi pinball. Quatro bolas, muita tinta e paintball. E nós pimbas, e nós pimbas, eu tá lá embaixo e o meu primo tá lá em cima. E nós pimbas, e nós pimbas, ele trombou comigo e eu botei para cima. Pussy, pensa duas vezes antes de atacares a team. Não tens porte para a tua dama, tu com ela isso é um crime. Ela disse que tinhas ciúmes de mim, eu só rimo. Tu não és o Travis Scott, tu és o Mr. Bean. Tu moras na Rebordosa, para de falar de Lean. Eu tô de Fernando Clothing e tu poser de Supreme. Muito com tus várias cenas, tudo na bolsa da skin. Mas vou para a tua cadela, ice cream. Arte sacra no meu quarto, puto, eu vou virar marquês. Abafar tarolos gordos, tipo penedos do Jerez. Puxas da minha ganza, até ficas a falar chinês. O que eu esfumaço sozinho dá para ti, para mais três. Nós só falamos daquilo, já nem sei o que são gramas. Botar fogo nesta merda, só mesmo com lança-chamas. Eu esqueci-me do teu nome, desculpa, são várias damas. Chora e não grites comigo, eu já não estou para aturar dramas. Está tudo a andar à roda, já me estou a ver nas Bahamas. Camisa padrão florida, água de coco e abaianas. No meu colo, duas gêmeas beijam-se. Amor entre manas, podem ainda ser novinhas, mas a chupar são betranas. Pensei que eras de confiança, pensei mal. Se o que eu faço é fácil, então faz igual. Nós pimba na tua dama, foi pinball. Quatro bolas, muita tinta é paintball. Yeah. E nós pimbas, e nós pimbas. Eu tava em baixo e o meu primo tava em cima. E nós pimbas, e nós pimbas. Ele trocou comigo e eu botei para cima. Essa criança não é tua ou é minha, ou do meu primo. O que importa é que é da família. Tu cuida bem do menino. Desta vez tiveste sorte, muita adega. Ganhaste um filho para a próxima. Pensa bem se vais tentar espigar comigo. Essa criança não é tua ou é minha.